que meu irmão é cada um por si. Mesmo se sei, não sei, se sei, digo não vi. Aqui meu irmão é cada um por si. Além do pão, meu irmão, não há nada favorável. Caverna de monstro, barraca em ruína. Sem água, sem luz, barriga vazia. É forte pra você, pra nós é rotina. Às vezes até vai, foda é todo dia. No alvo, na mira da elite racista. Odeia todos que mora na periferia. Ninguém nasce pra sofrer ou ser criminoso. Ninguém pede pra nascer e viver no escuro. Porque uns tem muito e muitos não tem nada. Porque uns é preto e outros tem a pele clara. Porque uns é pobre e outros é rico. Porque uns é polícia e outros é bandido. Os caras escolhem o crime, cê tá ligado, irmão. Vai ser cadeira de roda ou cemitério ou caixão. Pois é assim que acontece, não tem como escapar. Vai tá na mira dos homens, balas traçante no ar. Aqui meu irmão é cada um por si. Mesmo se sei, não sei, se sei, digo não vi. Aqui meu irmão é cada um por si. Além do pão, meu irmão, não há nada favorável. Aqui meu irmão é cada um por si. Mesmo se sei, não sei, se sei, digo não vi. Meu irmão é... Faço de tudo pra não ver os meus chorar. Pra nada faltar, estudar, se formar. Pula alto, oposição, oposição, pula alto. Quando vê preto estudando em colégio pago. Oposição, pula alto, oposição. Quando vê preto no shopping, não dentro da prisão. Pula alto, oposição, oposição, pula alto. Quando vê preto morando em condomínio fechado. Oposição, pula alto, oposição. Seu plano não deu certo, não tamo na sua mão. Pula alto, oposição, oposição, pula alto. Quando vê preto patrão e branco funcionário. Oposição, pula alto, oposição. Eu não tô sozinho, os mano tá na contenção. Oposição, pula alto, oposição. Eu tô na sua caverna escutando facção. Aqui meu irmão é cada um por si. Mesmo se sei, não sei, se sei, digo não. Aqui meu irmão é cada um por si. Além do pão, meu irmão, não há nada favorável. Aqui meu irmão é cada um por si. Mesmo se sei, não sei, se sei, digo não. Cama, olhar pro teto e não ver a solução dos problemas e não consegue entender. Porque tem uns que tem muito e outros morrem sem ter. É nessa hora que o cara pensa logo em morrer. Pra que sofrer? Diabo sopra em sua mente. Pega logo essa arma e descarrega o pente. Vamos assaltar as madame e catar o ouro dos boys. Porque a hora é agora tirar dinheiro em faróis. Mas olha só como é que é os conflitos. Guerra no peito dos pobres, eles rotulam a feita. E lá no fundo da alma, escuro sem luz, tem sempre uma palavra que te leva à cruz. E já com a arma na mão, maldade no coração. Não adianta chorar e nem pedir perdão. Não é sua mãe lá no culto de joelho no chão. Hoje nessa caverna não haverá salvação. Aqui meu irmão é cada...